vez que te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar. Eu já nem sei esconder, eu tremo só de te ver me olhar. E finjo não ver você, e finjo não te gostar. E finjo não te gostar. Eu não vou mais desistir, só quero estar ao seu lado. De que adianta eu viver assim, sem ter você perto de mim? Já nem sei esconder, eu tremo.